Oi, Salvador, boa noite. Azul 27513. Estabilizado LS, pista 10. Azul 27-3, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 27-3. Zero 98, copia para Serra Bravo, Serra Golfe. Copia, 098. Salvador para Serra Bravo, Serra Golfe, 370, nível autorizado, via Upazulu 10. Degola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1208 controle, acione o transponder 5435. Autorizado São Gonçalo, 370, Zipar 10, degola da 10, à esquerda, Puca, Zipar 208, 435, voo 1098. Correto, chega para pushback, sonamento. Vamos lá. Airbus, acabando de alinhar na cabeceira 10. ET, 2736. Paulo Rio 5972 para o táxi POB02, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna Guarulhos. Via Ideal, Alfa, no ponte Esperadão no 021-1895, Kenegal no 08, Rio 5972. Azul 0018, táxi Atmosfera 510, vamos chamar a 2118-95, Rio 5972. Solo, então, 1868. Rodem equipe de solo que após a aeronave da Rio liberar a retaguarda, sair o pushback no 01 no chão pro táxi. Após o Rio, vai passar a retaguarda, tá livre, ataque com 1868. Gente, 27 vocês. Posição do 6908, o balizador está chamado para 3 Romeu, viu? Quem segue para... Segue o balizador 3, Romeu. Isso, Romeu. Aí, Pachuca, Cubana, 1339, leaving 1700 for 100. 1339, do you cross the south? Goodbye. Good evening. Cubana 1339. Okay, Roger, sir. 1339, change your Oscar code to 5032. I confirm 5032. That's right, 5032. 5032 is coming down. Rio 5972. Rio 5972, boa noite, mantenha o ponto certo. Mantenha o ponto certo, 972 aí. Controle Salvador, boa noite, voo 972, formação Romeu, descendo a 1-5-0. 972, acende identificação, autorizado direto Duna, desce 2000 pés, ajuste no 08. Ficou direto Duna, 2000 pés, no 08, voo. 1339, radar contact, climb level 300. Level 300, Cubana 1339, requesting a deviation on right of course, be well. Clear deviation. Autorizado, chamarei o 970. 219, graças. Paulo Salvador 2713 e vai na pista na sua escuta. Azul 2713, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, atente aos sinalizadores. Pátio 3, 2713. Rio 5972, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 nós. Decolado, Rio 5972. Rio 5972, decolada aos 41, chame controle frequência no 20-8. Controle 208, Rio 5972. Controle, boa noite, Rio 5972, cruza 2000 pés na subida da El Leda. Rio 5972, contato radar, sobre 360, via da... Via da El, só para 360, é, restrito ao 360, o Rio 5972. 868, com 95 a bordo, 2 horas e 5, não tem nada aí. Rio 68, segue via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, no 895, QLH, no 08. Via Alfa, 895. 1170, tá com 122 a bordo, autonomia de 4 horas e 35, alterna Maceió. 1170, segue via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 108. Pátio Indy Alfa, ponto de espera 18900, 1018, gol no 1170, boa noite. Salvador, voo 9098, footback acionamento no 2. 098, após a passagem 09 da companhia retaguarda, está autorizado o footback no 2, chame contato. Após a passagem 09, empresa está autorizado a chamar para o táxi 9098. 5972, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, Rio 5972. Hotel Salvador, boa noite, 1170, ponte espera da 10, pronto. Boa noite, gol no 1170, autorizado a alinhar e manter ficha no 0. Alinha e manter o no 0, 1170. Gol no 868, decolado aos 45, chame controle frequência no 20, décima 8. 20, décima 8, gol 1868. Controle, boa noite, gol no 868, decolado, mesmo ferro. 868, contato radar, Salvador 230, saída PUC. 230, saída PUC, gol no 868. No 170, autorizado a decolagem pista no 0, vento no 20 graus, 09 nós, ajuste de altímetro no 0, 08. Autorizado a decolagem no 0, 1018, gol, 970. Controle de Salvador, boa noite, azul 4062, boa noite. 4062, voa Duna, desça 2000 pés, ajuste no 08. Boa Duna, descendo para 2000 pés, no 08. Ô, controle de Salvador, boa noite, azul 9975. 47, controle, frequência no 20, décima 8. 208, no 170, boa noite. Dia golpe para 2098, informa, perdeu contato com o Recife, federal na Zona Centro. Gente. Obrigado. Controle, Salvador, boa noite, gol no 170, 1500, na Puca de Pá. 1170, contato radar, subo nível 370, via PUC. 370 PUC ou 1170? 098 para o táxi com 137 a bordo, alternando Fortaleza, 2 horas e 58 de autonomia. 1098, táxi autorizado à direita, com espera 1895, ajuste de altímetro 1098, táxi via Indy Alpha. Indy Alpha, direita, 1895, ponto esperado. Obrigado, 1093. Paulo Salvador, eu passarei do 2228, sentido Romeu, boa noite. Boa noite, 2228, aguarda a cópia, o ajuste de altímetro 1098. Ainda Romeu na escuta. Ô, controle auxiliar na 975, alguma chance de encostar e voar direto do Duna? Negativo, seu número 3. É, auxiliar. Correio, gol 098, espera dar 1 no 0, pronto. Gol 098, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, no 20 graus, no 09, ajuste de altímetro no 09. autorizada, linha decolada 10, 09. 1170, ponto de visibilidade de par. Ativo, tem tráfego na mesma saída, só. 1170. 868, chame centro Recife, frequência 2685. 258, voe Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 098. Duna 9975, desça para 2 mil pés, sob depuração, curva esquerda, proa 200. 200 de proa, descendo 2000, 2018, será 9975. O 4062, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, usou o 4062. O 1170, chame centro Recife, 2685. 2085, 1170. Gol no 972, passou duna estabilizada. 972, chame a torre 1895. 895, bom serviço. 018, 2000 pés, direto duna. Está aguardando a pistadinha do 972. Luno 098, decolada ao 52, controle frequência no 20.8. 208, 9098. Controle Salvador, gol 9098, na Pufca, cruza 1500. 1098, contato radar, subam 370 via Pufca. 370 via Pufca, 9098. Uno 972, pulo autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 08. Livre, pouso na 0, gol 972. Boa noite, controle, voo 1972, 972, acendo identificação, voo Ituna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 8. 2 mil pés, 1 no 0 no 8, voa Ituna, voo 1 no 72. Trau 9975, para o localizador esquerdo 160. 160, para o localizador, sideral 9975. Azul 4062, reduza para 1709, autorizado ILS número 2. Reduzindo 1709, autorizado ILS número 2. 4062 número 2. Livrou, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 972. Localizador Campa Vista, sideral 9975. 9975, chame a torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. 1098, chame centro Recife, frequência 2685. 2685, 9098. Fuso autorizado, pista 90, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 09. 1098, está embaixo travado, livre pouso na 10, 09975. 2228. Passageiro 2228, está pronto para a cota? Mais pronto. Salvador conquista 180, conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120.8, transponda 5440. 10 aprovado conquista, pista 10, curva direita Arbor, transição Elefa, 1208, controle 5440, transponda passaria 2228. Remota 14, chame pronto para pushback acionamento. LS ou Campo Vista, azul 4062. 062, chame a torre 1895. 1895, torre, boa. LS, portão 9972, canal 22 da manhã. Torre Salvador, azul 4062. Uma milha e meia do Oscar, do Otemark. Azul 4062, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro 10 no 0 no... Sente. 9, liberal 9975 no solo 00, livre táxi à direita, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Livre táxi, Alfa Kilo, pátio 3, liberal 9975. Liberal 2228 na 14 para o pushback encerramento. Autorizado, passaria do 2228, chefe pronto para o táxi. Para o táxi 2228. 062, o vento no 20 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 018, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0, 4062. Autorizado, a compressão vai crescer para 4062. Azul 4062 no solo 03, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, Azul 4062. Pátio 2228 com 46, antena de Salvador. Livre táxi, pátio Índia Alfa, teu ponto espera, no ponto espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro no 08. Pátio Índia Alfa, pode estar dando 06895, passeio 2228. Thank you. 6258, chame a torre 1895. Canal 6258, chame a torre 1895. 1172, autorizado LS, ajuste no 098. Xavier, LS no 098, 972. Para Juliette, azul 4062. Azul 4062, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição, azul 4062. Solo Salvador, é o azul 2774, ainda Romeu, pronto, a cópia. Bacharel 6254, pouso 6258, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 0 no 8. Ele pousou no 0, comandante no 8, 6258. Azul 2774, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro no 08. Confirme que foi feito o ANDLA do plano? A nossa informação foi que foi feita. Ok, por gentileza, saberia o horário? Eu vou confirmar com a empresa que mesmo. Salvador, é o azul 2774, o horário foi 0310. Ok, sim, eu vou coordenar. Obrigado. Azul 4062, ingresso táxi Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, azul 4062. Torre Salvador, boa noite, a 2228, pode esperar da 1-0, pronto, está visual que está acionando a condição. Passarei 2228, autorizado a alinhar e manter fecho no 0. Ele é mantendo 1-0, 2228. A saída prevista, a saída Coral. Coral, obrigado. Voo 1972, estabilizado e aliança. Voo 1972, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Né, 6258, no solo 09, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Confirmar para nós, complementar. Firmo. Pedro 2228, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 05 nós, o ajuste de altímetro no 0, no 8. Felipe decolagem no 0, passaria 2228. Oi, boa noite, gol 1172, LS no 0, visual. Boa noite, gol 1172, continue a aproximação, aguarde pista livre. Foi show. 9972, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90 no. Pouso autorizado, sente gol 1972, obrigado. Passarinho 2228, decolada ao 10, chame controle, frequência no 20, décima 8. 208, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite. Passaria do 2228, arroba Elefa. Passaria do 2228, contato radar. Subiu nível 180, direto Elefa, aguardando conquista. Boa noite, já direto Elefa, aguardando conquista. Da 10-2280. 2228, sorry. Chané 6258, autorizado, táxi Juliette, portão 5. Juliette, no 031, informação Romeu. T31 na sua identificação, voo Iduna, dita 2000 pés, ajuste no 08. Iduna, 2000 pés, no 08, 3231. À direita, saída Coral, controle 120, décima 8, transponda 5423, o azul 2774. É o azul 2774, está liberado para Porto Seguro, nível 60, pela Golf 677, decolada 10, no perfil da Coral, com curva direita após, controle 1208, transponda 5423, pronto para push e acionamento do PAC 3. Autorizado, pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Vai chamar o 2774 azul. 72, no solo 13, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte com 1973. Direto conquista, 2228. Telemark, bom dia. Telemark, bom dia. Foi Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 08. Duna, descendo para 2 mil, com 08. Alfa Telemark. Low no 172, ingresso taxi Juliette, portão 8. Juliette, 08, obrigado. Azul 2774, estamos com 575 horas, Vitória. Táxi autorizado, Azul 2774, via pátio principal. Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1098. Autorizado, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 2895, 1016, ajuste. 1-0-8. 1-0-8, obrigado. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, é Azul 2774, próximo ponto de espera, pronto. Azul 2774, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 09. Autorizado a alinhar e decolar, Azul 2774. Azul 2774, decola aos 20, controle frequência no 20, décimo 8. 1208, Azul 2774, obrigado, boa. Controle Salvador, Azul 2774. 774, contato radar, direto Coral, suba 160. É pro de Coral para 160, 2774. 3831, autorizado LS, reporte localizador. Reporte estabilizado, 3831. estabilizar 3831. 3831, complete o final do procedimento de LS Station e turno 18. Confirme, 18. 1118 decimal 95, 118 decimal 95. 1895, 3831. Torre da 3831, ILS da 10. 2831, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 05 nós, ajuste ótimo, 10 noite. Livre, pouso 10-3831. Salvador, 09975. Boa noite, 09975, Torre. Boa noite, a cópia pode ser nessa frequência ou 21? Afirmo, na 1895. Então tá, é 340 Guarulhos. 3A, Salvador Guarulhos, nível 340, via Opuzulo 10, Taubaté. Decola, pista 90, curva direita, saída da El, Lida, Motiva. Controle 120-8, transponda 5443. Autorizado então 340 Guarulhos, uniforme Zulu 10, até Taubaté, decolando a 10, curvando à direita, Dael Leda Motiva, 208, controle de saída, 5443, transponda 09975. Está correto, chame pronto para pushback, acionamento. Chamará 09975. Está estabilizado. Está estabilizado, alfa está X-Way, já. Ok, autorizado o início do reboque. Chame no término, do portão 07 para a remota 12. Ok, obrigado. Gateway, autorizado aí, freio solto, bomba ligada, colisão on, autorizado, remota 12. No solo 30, táxi agora via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 2 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, 2 Lima, 3231. Vai estabilizar no curso do LOC o Alfa Charlie Mike. Também completa o final do procedimento por Renault 895. 895, Alfa Charlie Mike. Torre, muito bom dia do Papa Papa Charlie Mike, estabilizando no curso do LOC. Tá, Charlie Mike, intenção para seguir pouso no zero? Boa tarde, senhor. Após o externo, propõe cancelamento. Reporte para o cancelamento. Alfa Charlie Mike. Externo, propõe cancelamento ao Patalha Mais. Cancelou aos 33, não há tráfego a reportar. Ajuste no 08, vento 120 graus, 059. Reporte na final no 7. Vai para a final no 7, ao Patalha Mais. Salvador, é o azul 2774? Sim. Ainda é, tá só um pouquinho atrasado, eu preciso coordenar com o Nielsa para o posto seguro para a gente? Tá,